De gerente graduado em História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e está atualmente fazendo doutorando na UNB. E o Fernando tem escrito artigos importantes sobre enfoques da estratégia da Lava Jato como um fator de reescrever a história. Fernando, como é que, eu queria que você exemplificasse melhor aí a sua tese. Desde que a Lava Jato começou, a gente percebia que o objetivo não era apresentar juridicamente provas que levassem a um processo juridicamente correto e assim atacasse a pessoa A ou a pessoa B conforme os delitos que elas tivessem cometido. O objetivo sempre da Lava Jato foi construir ou reconstruir uma narrativa sobre os últimos 13 anos. Isso ficava muito claro a partir do momento que o juiz Moro dizia muito, muito abertamente que não investigaria nada antes de 2003. E quando lhe perguntavam, ele dizia que não interessava, porque existiam problemas com relação ao tempo dos crimes terem acontecido, então alguns já seriam prescritos, outros porque ele acreditava, de alguma maneira, por algum motivo que não fica muito claro, que esses crimes anteriores não seriam tão importantes quanto os atuais, na visão dele, nós teríamos um processo de desconstrução do país dos últimos 13 anos. Isso ficou cada vez mais patente quanto mais tempo ele utilizava de mídia, quanto mais tempo ele utilizava de outras plataformas que não a jurídica, para vazar a narrativa que ele tinha. Mesmo quando a narrativa que ele tinha era bastante precária, né? Quando ele trazia informações que muitas vezes não estavam dentro do contexto, não estavam totalmente ajeitadas, como, por exemplo, dizer que os últimos 13 anos foram o maior momento da corrupção no Brasil. Isso não está de todo correto para quem conhece a história do Brasil como um conjunto. E o interessante era isso, é que era sempre o objetivo era sempre atacar o passado, era sempre reconfigurar o que estava escrito, o que havia sido pensado no passado, já que não se podia mudar efetivamente o que tinha acontecido. Então, mude-se a narrativa a respeito disso, né? E eu acho que ele tem conseguido, infelizmente ele tem conseguido. Muitas pessoas estão vendo os últimos 13 anos não como um momento de crescimento do Brasil, um momento de diminuição da desigualdade, um momento de inclusão social, mas um momento do esplendor da corrupção em todas as instituições brasileiras e que estaria desembocando agora nessa grande crise que a gente tem. O Fernando, você acredita que aí já era uma ideologia pré-concebida do pessoal da Lava Jato? Ou foi um processo de indução da mídia, abrindo os microfones, dando espaço sempre que a crítica resvalava para esse ponto? Eu acho que o que aconteceu ali foi uma tempestade perfeita, né? Eu não creio num orquestramento. Tem gente que crê com isso, tem bons argumentos a respeito desse orquestramento internacional, nacional, mídia, Ministério Público, Justiça. Eu não vejo esses atores com a capacidade organizacional tão grande a ponto de se articularem num todo como ocorreu na Lava Jato. Mas o que é interessante é que, a partir de visões muito semelhantes, e essas visões semelhantes, obviamente, decorrem de uma percepção de mundo, de uma percepção de Estado semelhantes, que a direita, especialmente essa direita mais elitista, mais contrária às modificações que vinham sendo feitas no Brasil, elas partilham de um ideal de Brasil muito interessante. Eu até tenho um artigo que eu estou apresentando agora na Ampu, que remete aos ideais de construção do Brasil na época do positivismo, quer dizer, a função do Estado seria uma função de mediadora entre as classes sociais para evitar o conflito. Então, o positivismo ele vê o Estado como evitando conflitos entre as classes sociais, né? E vê o conflito como algo negativo. E eu acho que é mais ou menos isso que essa direita pensa. A função do Estado é mitigar conflitos. Se ela vai mitigar conflitos através da imposição da violência, ou se vai mitigar conflitos através do reforço a determinados grupos sociais que já são, teoricamente, mais abastados econômica e politicamente, isso é uma questão de cada governante. O que não poderia, o que a direita não aceita que aconteça, é que o governante governe para um grupo, o grupo que o elegeu, né? Então, os mais pobres elegeram, havia um projeto todo de país, e de repente esse projeto começou a ser seguido. Ah, não, aí não. aí começa a ficar complicado. E eu acho que foi isso que a Lava Jato começou a trazer como visão de mundo, como ideologia, e fica muito claro em todas as manifestações do Moro que ele é uma pessoa que tem essa ideologia muito encravada, muito incrustada dentro dos pensamentos dele, mais do que deveria um juiz ter, né? E a partir dessa construção, obviamente que a mídia, com uma inteligência institucional bastante afiada, e nós sabemos que ela tem, né, começou a aproveitar esses momentos de forma a construir essa estrutura que levou à queda da Dilma e está levando à erosão da esquerda brasileira de uma forma bastante rápida. Então, você fala essa questão da perda de memória, que no Brasil ele atinge o auge em 2009, 2010, com a maneira como ele enfrenta a crise. 4 anos depois, a sensação de fracasso pegou toda a Copa do Mundo, né? Uma Copa do Mundo bem organizada, a percepção que ficou foi de fracasso. Essa rapidez com que a mídia conseguiu inverter o jogo, depois isso por quê? Do começo do mal-estar com a economia, da população em geral. A que você... Fernando, você falava dessas movimentações de julho de 2013 que teria sido estopim. Mas, digamos, você já não tinha um processo de uma gasolina ao ar livre aí, que se não fosse o passe livre, seria uma outra qualquer que explodiria? Muita gente tem falado na espontaneidade dos processos, né, das manifestações de 2013. Eu não vejo essa espontaneidade toda. Eu acho até que o que nós tivemos ali foi... na realidade, o aproveitamento de uma pauta um pouco difusa. E eu concordo contigo, se não fosse a questão do passe livre, outra teria sido fabricada. Aliás, até o slogan, não é pelos 20 centavos, foi pensado dentro de agências de publicidade em São Paulo. Não é uma coisa que saiu da população, né? E a partir dali passou a ser difundido. Houve sim um trabalho, e esse trabalho que favoreceu de uma esquerda que naquele momento estava pensando em se libertar de liderança, se libertar do jugo do Partido dos Trabalhadores, como ela costumava colocar. Eu acho que abriu uma brecha muito importante, muito parecido com o que acontecia do outro lado do mundo, nas chamadas revoluções coloridas que nós estávamos vendo, que acabou chegando desde o Egito. E o interessante é que todas essas revoluções funcionaram mais ou menos da mesma maneira. Eram organizadas via as redes sociais, procuravam-se trabalhar contra as lideranças já constituídas, criar algo novo. E o resultado de todas essas revoltas, interessantemente, foi sempre contrário aos maiores opositores do governo norte-americano. Nenhum Estado que era parceiro do governo norte-americano foi tocado por esse tipo de revolução. Que nos leva a imaginar que, de alguma forma, existia sim uma organização por trás, uma inteligência institucional, uma engenharia social bastante avançada, que procurava brechas em cada um desses países. E no Brasil ela encontrou 3 brechas extremamente importantes. E a gente, quando estuda isso mais a fundo, a gente percebe. Se ela descobriu que no Brasil, por exemplo, não há legislação que controle os direitos brasileiros, quando nos Estados Unidos existe. Nos Estados Unidos, os sistemas de acumulação de teoria para ganhar isenção fiscal nos Estados Unidos, eles têm que anualmente preencher uma série de documentos, mostrar que eles não participam de política. Se eles fizerem ações políticas no governo, ou o parlamento pode requerer o fim das isenções fiscais, eles têm que declarar todo o dinheiro que eles recebem. Você tem isso? Eu, fazendo essa pesquisa, eu busquei esses formulários nos Estados Unidos. Isso no Brasil não existe. Quer dizer, até hoje você tem uma verificação de onde é que vem o dinheiro do MBL, de onde é que vem o dinheiro feito na rua, de onde é que vem o dinheiro dessa gente toda, que de repente aparece com milhões de pequenos bonequinhos ofensivos ao Lula, ofensivos a Dilma. Ok, quem é que produziu aquilo? Né? O design saiu de onde? As ideias saíram de onde? Então esse foi o primeiro ponto que eles encontraram no Brasil. O segundo ponto que eles encontraram de problema no Brasil, o impeachment no Brasil, é uma ferramenta totalmente deslocada da forma como ela foi concebida em qualquer outro país do mundo. Eu estou agora fazendo uma comparação entre o impeachment do Brasil e o impeachment dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos nós temos 45 presidentes e nenhum deles sofreu impeachment foi retirado pelo impeachment, o mais próximo foi o Nixon, que renunciou antes. Mas é 1,45. Se você for na República Brasileira, pós-golpe, 50% dos nossos presidentes sofreram impeachment. Perderam seus mandatos. Quer dizer, é muita diferença, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, o impeachment não pode ser filmado. As discussões no Senado e na Câmara dos Deputados e na Câmara Baixa não pode ser filmada, nem para o jornalista lá dentro com papel e caneta não pode se prever. Porque se percebe claramente que ali é um momento chave de desestruturação no país. No Brasil, o que foi feito foi um Domingão do Faustão de uma forma bizarra, naquela transmissão que foi feita o dia inteiro, do senhor Eduardo Cunha comandando a Câmara. E a nossa Câmara Alta, o nosso Supremo Tribunal Federal, sequer compreender o que era, por exemplo, o efeito manada, conseguia. O ministro Barroso, em julgamento da semana anterior, perguntava qual era a diferença entre votar todos do Estado, todos de outro Estado, da forma como ele estava querendo, porque a esquerda tinha impetrado uma série de medidas pedindo que a FETF normatizasse, e o ministro Barroso mostrava que não conhecia absolutamente nada de como é que funciona a votação por manada, como é que funcionam os processos de computação de votos. Não, incapacitada de entender o que estava acontecendo. E aí o impeachment do Brasil virou esse show midiático que a gente tem, né? E o mais interessante ali, tem um momento em que o deputado Tiririca vai votar e ele é recebido aplausos pela plena que estava ali em volta, e aí ele levanta o buraco com foto e diz: eu voto pelo sim, em seguida ele é ovacionado. É um dos poucos momentos onde um deputado que é marginal daquele processo todo se sente representado naquele grupo, sendo parte de uma grande pé. Quer dizer, isso é como é que eu vou dizer assim? Isso é uma estrutura institucional, sociológica, que se constrói para buscar um voto favorável. Sabendo que, 2 dias antes, o deputado Tiririca tinha estado no hotel com o Lula e tinha prometido ao Lula que não votaria pelo impeachment. Quer dizer, o Tiririca é desonesto? Não é. O que que aconteceu ali? Ele mudou de ideia? Mudou. Quando? Quando ele entrou naquele recinto próprio para felicitar os que votavam sim e hostilizar os que votavam não. Quer dizer, tudo foi organizado para que houvesse aquela manobra toda. E isso é interessante porque isso só acontece no Brasil. O impeachment nos Estados Unidos não pode ocorrer dessa maneira. E a terceira coisa que eles tiraram do Brasil e que nenhum outro país tem é um domínio midiático de uma empresa de quase um market cap de 75%, que é a Rede Globo que tem. Então, quer dizer, em nenhum outro país isso acontece. Isso é uma fraqueza do nosso sistema republicano tremendamente alto. Hoje a gente mede o nível de democratização, de republicanismo de um país, também, então, basta ele ter a informação livre, mas ele tem que ter fontes diversas de informação. Né? Tem que ter a luta pelas narrativas dentro das empresas de informação. Isso é uma coisa hoje que, por exemplo, fez o Brasil cair muito nos rankings aí de democratização de mídia. Ah, mas no Brasil nós temos uma mídia livre? Temos, mas no Brasil nós temos uma mídia oligopolizada, não passa a ser livre. Ela tem que ser suficientemente brigado, lutado, os canais de mídia têm que ser suficientemente brigados para oferecerem aos cidadãos informações que vêm de diversos lados dessa sociedade, de diversos momentos dessa sociedade, de diversos grupos dessa sociedade. Com essas três coisas que você tem, controlando a entrada de dinheiro via think tanks, permitindo que os think tanks pudessem participar abertamente da política. Abrindo o processo de impeachment brasileiro da forma que foi aberto para que a mídia pudesse manipular lá dentro as coisas. Perdão. A terceira situação, que é você ter uma mídia com um nível de oligopólio tão grande que nós temos no Brasil, isso claramente deu condições para que qualquer um viesse a intervir na política brasileira e tivesse os meios para fazê-lo. Né? E foi muito mais fácil no Brasil do que seria, por exemplo, no Uruguai, do que seria em outros países, exatamente por esses três fatores. Fernando, quando a gente pega essa questão dos movimentos sociais, horizontalizados e tudo, Dentro do governo Dilma, você tinha uma figura, o Gilberto Carvalho, que queria institucionalizar essas formas de aproximação e havia muita resistência também da parte do governo. Será que não houve também pouco jogo de cintura político com esses aliados que estavam, a nova militância que estava surgindo, com toda a falta de rumo que ela tem? Ah, com certeza. Eu já arrumei algumas brigas entre a própria esquerda, porque eu não sou um dilmófilo, vamos dizer assim. Aquelas figuras que acreditam que a Dilma foi vítima de uma grande conspiração e que ela nada podia fazer. Ela foi vítima de uma conspiração, sim, mas ela tinha uma série de mecanismos à sua disposição que ela preferiu, por uma visão republicana até ingênua, ela preferiu não utilizar. Uma coisa é você ter um presidente da força e do carisma que era o Lula dizendo que o Ministério Público Federal podia indicar o mais votado para ser para o cargo de procurador-geral. Isso é uma situação, que é uma concessão que um presidente forte está fazendo a uma instituição vital dentro do jogo político brasileiro. Outra coisa é uma presidente como a presidenta Dilma, que não tinha um trato político, não gostava de fazer política. A personalidade dela é extremamente ciosa dos valores, e isso, uma pessoa que tem essa personalidade não se dá bem no meio político, porque meio político é composição, não é choque. O choque no meio político, ele não traz benefícios para a sociedade. Por mais que você diga, ah, mas a composição é espúria com o PMDB, a composição é espúria, a composição sempre vai ser espúria com alguém ou com algum grupo. Mas o fato é que se esse grupo foi votado, se tem número X de cadeiras no Congresso, é porque de alguma forma ele tem apoio de algum tipo de população. A não ser que a gente entre naquela doideira de que somos todos enganados, não sabemos como votar, e aí vamos entregar então, um grande salvador da pátria, alguém que não seja político, essa bobajada toda que eu não acredito. Agora, se eles têm voto, então há que se sentar e negociar com eles. Ah, mas o custo foi alto. Foi. Hoje nós sabemos que o custo foi alto. Na época, se pensou que se podia administrar esse custo. Tá? E a presidenta abriu mão de uma série de mecanismos, inclusive mantendo, tá, como ministro da Justiça, como ministro Zé Claro, que preferiu uma posição de distanciamento da Lava Jato, acreditando que somos honestos. Dilma não cometeu problema, não tem problema, eu também não cometi problema, então logo isso não vai nos afetar. Quer dizer, acreditaram nas instituições de uma forma ingênua, né? E acredito que esse processo levou Dilma até poucos momentos, poucos dias antes do impeachment, efetivo na Câmara dos Deputados, a acreditar que aquilo tudo ia ser desvinculado, ia ser desmontado, ia ser desatado pelas próprias instituições. Ela acreditou nessas instituições. Ela não viu que, na realidade, instituições são compostas por pessoas. E essas pessoas estão à disposição de cooptações ideológicas. E a gente sabe que determinadas instituições têm um viés de classe muito grande, né? E isso ia acabar acontecendo. Infelizmente, ela tinha à sua disposição uma série de ferramentas que depois o Temer utilizou, e utilizou de forma perversa, mas utilizou, mostrando o que se faz para manter poder. E olha que o Temer não tinha legitimidade nenhuma, e ele está aí. Por quê? Constituiu um gabinete de segurança, botou um general lá dentro, de características extremamente conservadoras, dominou a BIM, a empresa de inteligência brasileira, a Comissão de Inteligência Brasileira. Cooptou alguns grupos dentro do sistema militar, arrumou através de acordos financeiros, apoio de mídia, apoio de parlamentares, e se manteve no poder. Não era possível a Dilma fazer isso? Mas ia ter grito? Ia. Mas ela estava no comando do Estado. Quem está no comando do Estado tem que entender que o Estado está com a mão de chuva. Uma hora ele pôs para baixo, Vargas dizia isso de forma muito clara. Então, eu não estou entre aquelas pessoas que acham que a Dilma só foi golpeada. Eu acho que ela tem uma participação, ainda que passiva, nesse tipo de golpe, por passividade, por acreditar nas instituições. Fernando, você falou duas coisas aí que eu queria juntar. Uma, essa questão de que o golpe não foi nada planejado em todos os detalhes, mas foi chamada tempestade perfeita. E o outro, o papel coordenador da ideologia e atuando em todos os níveis. Como que essa ideologia mercadista, que hoje começa a ser questionada globalmente, você acredita que entrou nas corporações públicas, especialmente no Ministério Público? Bom, a gente já tem. Uma das coisas que a história mostra é que toda vez que nós temos uma grave crise material do capitalismo, logo em seguida nós temos uma guinada extremamente conservadora nos pensamentos, nas ideias. Por quê? Isso já foi mapeado nos Estados Unidos, tem vários estudos sobre isso. Toda vez que o capitalismo entra em crise, vários desses atores que estão extremamente ricos e que se beneficiam dessa ideia de um capitalismo bom para todo mundo, né? Um capitalismo que não é um capitalismo de soma zero, onde todo mundo pode ganhar, porque esse é o argumento essencial dos neoliberais, né? Os neoliberais dizem: olha, os mais ricos ganhando muito, todo mundo na sociedade vai acabar vivendo com isso, é o chamado trickle down, né? A coisa vai crescendo. Infelizmente, essa é uma criança frágil, né? Já foi mostrado que materialmente ela não se sustenta, historicamente não. Mas se gasta muito dinheiro para as pessoas acreditarem que isso é verdade. E isso vem acontecendo nos Estados Unidos a partir da década de 70. Muito dinheiro sendo utilizado a partir da década de 70 para fazer com que os ideais de liberdade, eu acho muito bonito isso, porque eles pegam uma palavra que é extremamente. Que tem uma série tem uma série de motivos de entender que eles são completamente distintos, e eles ali de força perene da natureza. E na realidade eles colocaram isso, projetaram isso dentro das instituições americanas e a partir daí começaram a extrapolar para outros lugares do Brasil. Um lugar onde isso fica muito claro é a economia. Ontem saiu uma reportagem mostrando, já tinha acontecido em 2011, está acontecendo de novo agora. Vários estudantes de economia pedindo que a economia fosse ensinada de uma forma plural. Porque o que nós vemos na economia é a manutenção de uma série de preceitos de entendimento de economia dos preceitos neoliberais. Os livros do Gregory Mankiw, por exemplo, continuam sendo utilizados como se fosse manteiga. Isso aqui por causa que assim funciona. Olha, o que eu ouço, eu sou da área de história e relações internacionais, então, nós temos que conhecer bastante de economia. O que eu ouço de economistas, por exemplo, de economistas, doutores falando mal da Unicamp, por exemplo, com um desdém, dizendo assim: não, isso aqui todo mundo entende, menos o pessoal da Unicamp, porque a Unicamp se organizou como um grupo de contracorrente. Nós não vamos aceitar esses dogmas, mas nós vamos pensar diferente. Só que aí você tem um ataque nesses grupos, né? Esses grupos passam a não ter cargos quando os governos neoliberais se impõem, os organismos internacionais costumam não olhar para esses profissionais, né? Esses caras, então nós vamos projetar a carreira de pessoas que pensam como nós, né? A partir de 2008, isso se deu de uma forma cavalar nos Estados Unidos, até para barrar as reformas que o governo americano foi impor sobre o sistema bancário e o sistema financeiro norte-americano. E aí se despejou uma quantidade imensa de dinheiro nesses 5 anos para forçar uma quantidade absurda de publicações, de livros, de entrevistas, dessas pessoas formando um consenso como que fosse um consenso científico. Então, quem olhasse de fora a área pensava o seguinte: não, eu tenho 55 de uma determinada. De uma determinada pensar, de uma forma de pensar na economia. Não, obviamente que esses 75 são majoritários. Aqui está a verdade. Essa galera é uma galera dissidente que está lutando aí contra a força da verdade. E isso foi o que aconteceu no Brasil também, né? Então você tinha um corte de classe extremamente grande, que por anos foi o retrato das nossas universidades. Então você tinha sempre indivíduos de classe média, brancos, cristãos, na sua maioria homens, né? Vindos de grandes cidades, não nascidos nas grandes cidades, pelo menos depois vividos em grandes cidades, você tinha essa mudança. E esses caras acabavam entrando nas faculdades de direito, e as faculdades de direito, nós temos mais faculdades de direito no Brasil do que no mundo, porque eles estão lá, né? Essas faculdades de direito começavam a criar essas figuras com esse tipo de pensamento. Aí você vai olhar lá o currículo das faculdades de direito, eles tiraram história, eles tiraram sociologia, você tem lá introdução à sociologia, introdução à ciência política. É uma cadeira que muitas vezes é dada por um próprio advogado que não tem conhecimento suficiente na área, tá? E aí você tira tudo isso e deixa só as cadeiras de direito básico para esse pessoal. Você molda a forma de pensar. É a partir daí a ideologia vai entrando na parte da. Ô, Fernando, isso aí explicaria, por exemplo, posições que nem o do ministro Luiz Roberto Barroso, que nos últimos tempos aí virou um intérprete, nacional, indo a favor de todas as medidas que beneficiam o conjunto da população, mas indo que prejudicam o conjunto da população, mas indo a favor de medidas que beneficiam de pessoas e indivíduos. Essa ideologia, ele expressa essa superficialidade ideológica, na sua opinião? O ministro Barroso é interessante, muita gente ficou revoltada com as últimas manifestações escritas, porque muita gente acreditava que ali estava uma pessoa que pudesse fazer frente ao que era o STF em termos de conservadorismo. Eu não sei efetivamente se o ministro Barroso sempre acreditou naquilo que ele escreveu, ou se houve alguma mudança, ou se antes ele estava fazendo média, ou se está fazendo média agora. O que nós sabemos, quando a gente estuda ciência política, instituições, sociologia, é que as instituições têm um peso muito grande sobre o pensamento dos indivíduos. Mesmo os indivíduos, quando chegam dentro de uma determinada instituição, eles acabam se modificando. A instituição tem um peso muito forte. O STF, ele é conservador. Né? Ele é feito para ser conservador. Ele não é feito para ser uma instituição talhada para a modernidade, para transcender os limites do conservadorismo social. Não. Ele é feito para dar uma pedra angular na nossa sociedade. E é por isso que os ministros têm diversidade, e é por isso que eles são nomeados de forma política, enfim. Quando o ministro Barroso entrou, eu acredito que ele sofreu o choque da instituição. É, o choque da instituição é aquela coisa, olha, ou você anda mais ou menos nessa linha, ou você vai criar uma série de atritos que nós aqui de fora não temos condições de medir esses atritos, mas que devem existir aos montes internamente dentro dos mecanismos de funcionamento do próprio STF. E aí, muitas vezes, o indivíduo não está a fim de pagar aquele preço. É. Né? Tem atritar com vários colegas, em vários momentos, diversos níveis. Vão criar relações profundamente desgastantes numa instituição que eu vou trabalhar para os próximos 20 anos, e tudo isso para obter que resultado? Um resultado duvidoso, porque eu sou tutoria nesse momento, mas eu vou me juntar com o ministro isso aqui, mas ainda eu sou minoria, né? E aí eu vou fazer todo esse estardalhaço nesse momento, e que tipo de benefício eu vou receber? Talvez o pensamento seja, olha, eu vou andar um pouco conforme a música, mas eu vou mudar em pontos chave que sejam potenciais e que eu acredito. Acho que o ministro Barroso tem feito isso, né? Vai lá dar um voto a favor das opiniões com afetivas. Quando ele vai lá e fala a respeito do aborto, da possibilidade de aborto em mulheres, em determinadas, ele está maximizando a força dele como um dos 11 de uma instituição também conservadora. Né? Agora, claro, nós como políticos e ativistas, né, porque tanto jornalistas quanto historiadores não podem ser chapa branca. A pior coisa é que um jornalista chapa branca ou um historiador chapa branca. E um historiador chapa branca não precisa, basta ter um cronista, tá ótimo. Um jornalista chapa branca, o pessoal de comunicações poderia resolver sem problema. Então, nós como ativistas, nós aceitamos essa postura, né? Mas nós não estamos na pele dele lá na frente, né? Diariamente encarando a vilania que é o jogo de forças que deve imperar dentro de um STF. Agora, ficou uma situação desencanto com o ministro Barroso, isso com certeza ficou. Mas logo em seguida, o próprio Temer nos ajudou a recuperar um pouco a fé no ministro Barroso, colocando o Alexandre Moraes. O Alexandre Moraes no STF. Aí quando você coloca o Alexandre Moraes no STF, o ministro Barroso se torna quase o farol de Alexandria, né? A guiar os barcos pelo mar, porque você passa por um processo de comparação. Então, a esquerda tem que pensar em entender, ser um pouco mais pragmática. Não dá pra gente fazer tudo, vamos fazer o que dá. Eu acho que nesse sentido. Agora, o papel do ministro Barroso é esse. O nosso papel é encher o saco dele. É passar o tempo todo enchendo o saco dele, apontando os erros, as incongruências, as mudanças de comportamento, né? Ele não pode ficar acomodado na posição que ele toma. Né? Ele tem que ser impelido pelos grupos que acreditaram e acreditam nele para fazer essa coisa que ele tem que fazer. E eu acho, dadas as últimas modificações do STF, principalmente as operações que o STF está levando, existe sim um grupo progressista que se consolidou no STF e que está lutando de alguma forma contra essa paz nascida que virou a política institucional brasileira. Porque, inclusive, o ministro, o ex-ministro Eugênio Aragão, vendo da morte do ministro Luiz Abbas, ele revelou uma série de coisas e a nós que estávamos lá de fora, que era um imobilismo do STF. Né? Não, o STF não fez nada contra o golpe. E o ministro Aragão disse: olha, vários membros do STF queriam votar a saída do Cunha antes, queriam ter barrado as votações, queriam ter exigido a demonstração de crime de responsabilidade. Mas o problema é que, no frigir dos ovos, o STF se ficou o último bastião da moral e da ordem. Se dentro do STF tivessem decisões da forma como nós sabemos que o ministro Barbieri sabe fazer, né? Que nós já vimos fazer isso com diversos outros ministros da corte. Ele interpela fisicamente, abertamente, os indivíduos dentro da corte, inclusive propere os pensamentos que isso acontece. Aí você imagina, se o STF começa a rachar no meio daquela crise em que nós tínhamos parlamento rachado, a presidência sendo acusada, com a Lava Jato funcionando, a Polícia Federal agindo por si só a qualquer momento. Imagina se o STF naquele tempo racha. Imagina se passa o rito que passaram, por exemplo, no ministro, por conta do afastamento do Renan Calheiros, que o ministro tinha dado uma liminar para afastar o Renan Calheiros, e aí no plenário passaram o rito nele e recuaram. Fugiu o nome do ministro para. Indicado pelo Copa, o Marco Aurélio. O ministro Marco Aurélio foi, vamos dizer assim, calado no plenário. E nós tivemos vários ministros que deram o voto ali na hora, no plenário, ouvindo os colegas, por um sentimento de corpo. Agora você imagina se aquilo ali que aconteceu quando o COP já estava mais esfriado, nós já estávamos tentando nos organizar. Imagina se isso acontece lá atrás, como o impeachment pediu. Aquele tarelo de rua, passada de um tom de verde e amarelo um dia, passada de um tom de vermelho no outro dia. O STF pensou, o ministro disse: olha, eu preciso primeiro organizar uma maioria efetiva para depois colocar isso em pauta. Sofrendo Sabe? de